deixa tudo como está. Eu quero contigo ficar. Eu penso que não era para amar, porque não quis em namorar. Meus olhos não sabem chorar. Magnético Light. E se espinha

banda Moleques do Melody. Na responsa, Mano Brau. É Magnético Light. Celular mal tocou, você já disse oi, alô. Pela velocidade que você atendeu, eu já estou aqui. Com estômago gelado, coração disparado, saindo pela boca que não consegue mais filtrar o que quer falar. Você já teve a chance de me dizer na boa, não vai rolar comigo, procura outra pessoa. Mas você não falou o que isso quer dizer. Yeah. Nosso beijo foi bom, né? Coração disparou, é. E a pergunta que não quer calar: quando é que a gente vai se namorar? Nossa vibe rolou, né? A gente... E aí, família? Uma novinha linda que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Um gostosão, papo sedutor, foi por isso que o Doguinha se encantou. DJ Lohan que tá tocando. Tá cheia de papinho no WhatsApp. Um bom gostosão, logo sedutor. Foi por isso que o Doguinha se encantou. DJ Lohan que tá tocando. Magnético Light. É perfuma todo lado, perfuma todo lado, perfuma todo lado, perfuma todo lado, perfuma todo lado, perfuma todo lado, perfuma todo lado, perfuma todo lado, é perfuma todo lado, perfuma todo lado, perfuma todo lado, perfuma todo lado, perfuma todo lado, perfuma todo lado, perfuma todo lado, perfuma todo lado. Põe a mãozinha pra cima.

Magnético. Aqui você está em primeiro lugar. Primeiro lugar. Comigo, você sempre foi o único. Fora de dizer que me esqueceu. Largue seu orgulho, ninguém me vê. Eu te amo, eu te amo. Não vem dizer pra mim que não me quer. Tudo que me fala foi engano. É Magnético Light. Magnético Light é demais! É... Magnético Light! Com as outras, só te olhei, cheguei.